Minha casa é pequena, mas é feita de amor. Não tem tijolo nem telha, mas eu tenho um cobertor. A gente se agasalha quando é noite de frio, quando é noite de calor, nós embalamos a mil. Que casinha aconchegante que todo o Brasil adora. Quando entro dentro dela, esqueço de ir embora. Minha casa é singela, não tem teto e nem parede. Não preciso de mansão, me sinto feliz na rede. Minha casa é singela, não tem teto e nem parede. Não preciso de mansão, me sinto feliz na rede. Não preciso de mansão, me sinto feliz na rede. Minha casa é pequena, mas é feita de amor. Não tem tijolo nem telha, mas eu tenho um cobertor. A gente se agasalha quando é noite de frio, quando é noite de calor, nós embalamos a mil. Que casinha aconchegante que todo o Brasil adora. Quando entro dentro dela, esqueço de ir embora. Minha casa é singela, não tem teto e nem parede. Não preciso de mansão, me sinto feliz na rede. Minha casa é singela, não tem teto e nem parede. Não preciso de mansão, me sinto feliz na rede. Não preciso de mansão, me sinto feliz na rede.